na piscina. Tô me escondendo, chorando no banho. Até na rede eu tô sumidão. Eu tô mal. O meu coração tá sem sinal. Eu fiz cagada, eu perdi meu love. Depois disso eu aumentei meus porre. Agora o pai tá off. Agora o pai tá off. E quando eu conto não tem quem não chore. Por causa dela me apoguei nos dói. Agora o pai tá off. Agora o pai tá off. Quarto, isolei de tudo, tô sempre ocupado. Eu fiquei sem clima, joguei meu celular na piscina. Tô me escondendo, chorando no banho. Até na rede eu tô sumidão. Eu tô mal. O meu coração tá sem sinal. Eu fiz cagada, eu perdi meu love. Depois disso eu aumentei meus porre. Agora o pai tá off. Agora o pai tá off. E quando eu conto não tem quem não chore. Por causa dela minha... DJ, eu sou Felipe, Felipe, Felipe. Tudo está tão triste. Por não poder sentir o teu calor, meu pensamento insiste em querer um pouco mais do teu amor. Preciso do teu amor. Você era tudo que eu sempre mais queria. Você, eu já não sei. E agora sofre, sofre, sofre o coração. Os versos tristes que você deixou. Quero estar nos teus abraços, vem me acalmar. Minhas lágrimas pra eu saber que eu amo você. E pra cantar comigo, ele que é simplesmente romântico, Alanzinho! Com toda a honra do mundo, muito obrigado, minha querida Keila de Paula. Sucesso! Tudo está tão triste por não poder sentir o teu calor. Meu pensamento insiste em querer um pouco mais do teu amor. Preciso do teu amor. Você era tudo que eu sempre mais queria. Você, que eu já não sei. E agora sofre, sofre, sofre o coração. Nos versos tristes que você deixou. Quero estar em seus abraços, vem me acalmar. Minhas lágrimas não param de rolar. Agora sofre, sofre, sofre o meu coração. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Eu não vou me envolver em cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver, você é só rolê. Mas pensa no

Fabiano Tailandense Produções. Como mais um é cima que vem. Isso é mesa de bar. Ainda sinto seu cheiro ao amanhecer. E sem você as noites são tão frias. Preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Te vejo nos meus sonhos contigo. Preciso te encontrar, meu amor. Por onde andará? Será que ainda sente saudade da nossa forma de amar? E onde está? Traz de volta esse amor. A saudade bateu no meu peito, a minha paz acabou. E onde está? Por onde andará? Eu quero te encontrar, ó meu amor. E com vocês, Alanzinho, simplesmente romântico. Com certeza, meu amigo Luan. Isso é mesa de bar. Ainda sinto seu cheiro ao amanhecer. E sem você as noites são tão frias. Preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Te vejo em meus sonhos contigo. Preciso te encontrar, meu amor. Por onde andarás? Será que ainda sente saudade da nossa forma de amar? E onde está? Traz de volta esse amor. A saudade bateu no meu peito, a minha paz acabou. Zero, zero, sete. Isso, Felipe, bota pressão na família, bebê, bebê, bebê, bebê, bebê. Perdoa se estou te ligando, amor, nesse momento. Mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida. Devolva. Quentes são tão frios e as noites me trazem a dor desse amor. Lorraine Araújo, a voz da emoção. Dizia isso, Felipe. Foi grande a paixão que senti. Com você ser feliz, mas depois você me abandonou e não deu valor no nosso amor. Só restou saudade e solidão e tristeza no meu coração. Sei que um dia vai se arrepender e vai ser tarde demais pra você. Vou te esquecer. Eu não quero mais pensar nem ficar com você. Yeah.

corações é o Romeu. Prometeu me amar e machucou meu coração. Solta o play aí, Felipe. Só me fez chorar, fez tantas promessas em vão.